acelero os passos, sigo a voz do meu coração. Ontem eu fui dormir mais tarde um pouco, e tudo vai indo bem. Venço o cansaço e o medo do futuro. No teu abraço é que encontro a cura do mal. Hoje eu acordei perto, e você não sai do meu pensamento, e eu me questiono aqui se isso é normal. Você não sai do meu pensamento, e eu me questiono aqui se isso é normal. Você não sai do meu pensamento, e eu me pergunto aqui se o natural ser de novo assim tudo igual.